Repetir, porque isso é muito importante. Entregar ao Senhor o teu caminho, e o mais ele fará, ele fará. Entregar ao Senhor o teu caminho, e o mais ele fará, ele fará. Meus irmãos, as leituras de hoje, especialmente o Evangelho, mas também a primeira leitura, está nos mostrando que nós estamos num vale de lágrimas. Nós estamos num vale de lágrimas, onde é impossível nós não termos sofrimento, onde nós não termos dor. Só que o segredo é enfrentar e, mais do que isso, afrontar o sofrimento, a dor. E claro, isso é só no Espírito Santo. E a receita então é essa: entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais ele fará. Cantemos para você poder gravar e gravar bem esta palavra. Entregar ao Senhor o teu caminho, e o mais ele fará, ele fará. Entregar ao Senhor o teu caminho, e o mais ele fará, ele fará. Veja bem, nós precisamos mostrar bem as coisas para que elas fiquem bem claras. Depois do pecado ter entrado no mundo, nós, queiramos ou não queiramos, aceitemos ou não aceitemos, nós vivemos num vale de lágrimas. Nós vivemos num território de dor e de sofrimento, tanto assim que foi justamente pela dor, pelo sofrimento levado ao extremo, que Jesus nos salvou. Foi preciso isso. Não pensemos que o Pai quis ver dor, quis ver sofrimento, que o Pai quis ver sangue, que o Pai quis ver morte, para então se aplacar e perdoar. Não. É bem ao contrário, porque o pecado entrou no mundo, já já nos explicamos melhor. O pecado foi causando cada vez mais dor, sofrimento. A partir de Abel, que é morto por Caim, seu irmão. E a gente vai percebendo que a vida da humanidade vai sendo um sofrimento. Meus irmãos, não foi Deus que criou a dor, o sofrimento, a doença, a morte. E não é Deus que quer a dor, o sofrimento, a doença, a morte. Muitas vezes a gente tem essa mania, uma mania popular, mas totalmente errada, de bater nas costas da pessoa e dizer: vontade de Deus. Não, não é assim. Deus Deus não queria. Só que o pecado trouxe. É uma consequência. E é claro, toda consequência é consequência. Veja, por exemplo, quantas barbaridades nós mesmos acabamos cometendo durante a nossa vida. Quanta coisa errada nós fizemos. Verdade ou não é? E essas coisas erradas que nós fizemos têm consequência, tiveram consequência e continuam tendo consequência na nossa vida, nos causando dor, sofrimento e às vezes doença. Deixa eu pegar uma coisinha. Se você come de maneira errada, come coisa que não deve comer, do jeito que não deve comer. Se você bebe, e bebe errado, se alcoolizando, queira ou não queira, isso vai causar distúrbios e distúrbios e distúrbios na sua saúde. Consequência, desculpe, da burrada que você fez. Era gostoso, era bom. Você fez porque queria. E o pessoal dizia que você não fizesse assim, mas você dava de ombros e dizia que não ia fazer mal nenhum. Só que fez. Porque nada do que nós fazemos é neutro. Tudo tem uma consequência, ou para o bem, ou para o mal. Veja, essa é uma coisa certa. E os filósofos insistem sobre isso, qualquer ato humano, os psicólogos também, os sociólogos também, vamos dizer, os cientistas, eles mostram que qualquer ato humano tem consequências. Ele não é neutro. E de acordo com aquilo que nós fazemos, o resultado, a consequência, ou é boa, o é má. Não tem como. Hoje mesmo nós comentávamos de uma pessoa que no passado, graças a Deus, bem no passado, ela bebia muito. Não era uma pessoa má, não, nem um pouco, pelo contrário, uma pessoa muito boa, lutadora, mas gostava de beber cerveja especialmente, e bebia muita cerveja. E aliás, foi se acostumando tanto com o álcool e o álcool da cerveja, que podia ficar horas bebendo em lucidez, conversando, contando piada, e até o pessoal gostava, porque quanto mais ele bebia, mais engraçado, mais gozado, e mais criatividade tinha naquilo que contava, e todo mundo se alegrava. E como me contavam, chegavam às vezes até as 2, 2:30, 3 horas da manhã, e na verdade eram caixas e caixas de latinhas de cerveja bem geladas, que ele fazia questão que fossem bem geladas, e iam rolando pela noite. E por outro lado, fumava, mas fumava. Então, cigarro e cerveja, cerveja e cigarro, era dobradinha, mas não era só nesse momento também. Em outros momentos, fumava e fumava muito, e até como que fazia questão de fumar e mostrar que, afinal das contas, não havia mal nenhum em fumar. Consequência: esta pessoa acabou contraindo câncer justamente no fígado e no pulmão. Os médicos, quando viram, disseram que justamente que o tipo de câncer que ele acabou contraindo no fígado era do tipo que começa com cirrose e que não tinha retorno por causa da bebida durante tanto tempo. e por outro lado o câncer no pulmão, que você sabe, por causa do cigarro. Gente, nós estamos condenando. Só quis contar um fato concreto, que inclusive me contaram hoje, e eu conheço essa pessoa. Mas olha a consequência. O bebê cerveja que ele tanto gostava, e morava numa região de cerveja, você sabe que no sul se bebe muito mais cerveja do que para cá. Aliás, hoje isso foi para o Brasil afora, mas lá naqueles lugares, descendência alemã e tal, eles são muito mais acostumados a beber cerveja. Para eles, até substituem a água pela cerveja. Mas olha a consequência. E olha a consequência do cigarro. Era uma pessoa boa? Era. Deus o condenou? Não. Por causa disso? Não. Deus o castigou por isso? Não. As pessoas, não, pelo contrário, era um amigo, valia a pena estar com ele, e as pessoas gostavam de estar com ele, porque ele era muito alegre, e sabia contar histórias, e piadas, e tudo mais. Ele animava qualquer roda, adulto, jovem, seja quem for, ele fazia festa numa festa. Mas a natureza não perdoou. E o povo diz, é uma coisa certa, Deus perdoa sempre. Basta a gente se arrepender que Deus perdoa. As pessoas humanas, ora perdoam, ora não perdoam. Em alguns casos perdoam, em outros casos não perdoam. Mas a natureza, ela não perdoa nunca. Eu falei em comer e em beber. Mas olha as consequências das burradas, das loucuras que nós acabamos fazendo no campo da nossa sexualidade. E meus irmãos, é aquele momento de paixão, de prazer. Mas nunca deixa de ter consequência. Não é apenas gravidez, não. Claro, o homem não vai ficar grávido, mas as consequências na pessoa, na alma da pessoa, no espírito da pessoa e muitas vezes no corpo da pessoa, as consequências vão acontecer. Porque essa pessoa pode se confessar arrependida, Deus vai perdoar. Até quem sabe pai e mãe, amigos, esposo, esposa, acaba perdoando o erro. Mas só que a natureza não. A natureza foi feita como um relógio para funcionar exatamente. Se você mudar a engrenagem do relógio, dá tudo errado, porque o relógio continua funcionando, mas com as consequências do desarranjo que você fez no seu relógio. E meus irmãos, não somente o nosso corpo é um reloginho, mas também a nossa alma e o nosso espírito, o nosso ser é um reloginho de alta precisão. E quanta gente, até eu poderia dizer, você foi estragado, você se estragou pelas tolices, pelas besteiras, pelos estragos que você fez no campo da sua afetividade e no campo da sua sexualidade. Quanta gente andou por aí de amores em amores, que na verdade nem devemos chamar de amor, mas de paixões em paixões, porque a paixão é uma coisa passageira. A paixão pega fogo e é igualzinho fogo, tem aquele tempo, mas depois o combustível vai terminando e vai se apagando e apaga. E muitas vezes a pessoa até mesmo aborrece, não quer saber daquela paixão que ela viveu e a pessoa com quem ela viveu a paixão, porque paixão não é amor, é totalmente diferente de amor. mas só que as consequências daquele tempo vivido na paixão, com as coisas feitas, vividas, realizadas na paixão, deixaram os seus estragos. A pessoa se arrependeu, mudou de vida, se confessou, Deus perdoou. As pessoas em questão podem ter perdoado, e pode ser que um perdoou ao outro, porque na verdade reconheceram que o que eles viveram não foi amor, foi paixão. Mas só que a natureza não perdoa, as consequências permanecem. Quanto o homem, começo com o homem, e quanto a mulher, quanto o rapaz, e quanto a moça, e até mesmo quanto o adolescente, eu até podia chamar menino, menina, na sua adolescente, carregando pela vida fora um fardo duro das consequências das paixões. Nem preciso dizer mal vividas, porque a paixão é sempre mal vivida. Mas eu não quero falar apenas em questão de sexualidade, afetividade. Veja na vida financeira as burradas que nós fazemos na nossa vida financeira, os gastos que nós fazemos, as compras que nós fazemos. A gente vai e compra a crédito e se entusiasma, porque vai ser em não sei quantos meses, só vai começar a pagar depois do carnaval. É, você compra lá no Natal, né? E a propaganda está lá, você começa a pagar só depois do carnaval e tal. Então você se entusiasma, e em quantos empréstimos você acabou entrando? Quantas vezes você foi emprestar dinheiro porque não tinha como pagar? Foi fazer empréstimo de banco, e claro, o banco te empresta, mas só que depois ele te cobra, e os juros estão ali. Você não tinha primeiro como pagar, e pensa que vai pagar depois e com juros. Quantas vezes pior, você vai emprestar dinheiro de agiota, e empresta, ele te dá na hora o dinheiro, só que o agiota é agiota, e você cai num buraco sem fim, do qual você acaba não tendo saída, e a sua vida se torna um tormento. Verdade ou não é? Vai acrescentando outras tolices, outras besteiras, outras inconsequências que nós fizemos, mas que acarretaram um resultado triste para a sua vida. Uma carga de dor, uma carga de sofrimento insuportável para você. E o que fazer? Quantas vezes você, mais do que ser culpado, você é vítima. Você é vítima das paixões dos outros, da afetividade errada dos outros, da sexualidade errada dos outros. Você vai na história, e você é que acaba carregando as consequências, até mesmo uma gravidez, até mesmo o rompimento de um casamento. Quantas vezes você é traído por pessoas que você ama? Quantas vezes você é injustiçado? Quantas vezes você é caluniado por pessoas? Quantas vezes você é decepcionado até por pessoas muito amadas, muito queridas, marido ou mulher, namorado, namorada, noivo, noiva? E que queda, meu Deus do céu! Que decepção, que sofrimento, que dor! Até mesmo, quem sabe, você foi decepcionado pelo seu pai, pela sua mãe. Histórias tristes de pai que acaba abusando da própria filha. Mas eu não paro nisso não. Tantas outras decepções que pai acaba dando, que mãe acaba dando, e tantas vezes decepções contínuas, porque o pai continua sendo alcoólatra, porque o pai continua sendo jogador de jogar cartas e bilhar e outras coisas a dinheiro, e torra o ordenado no jogo, e as consequências para a família, as consequências para você. Que sofrimento, que dor. Você foi a vítima. Hoje é você que sofre. Hoje você carrega feridas, marcas dentro de você por causa disso. Muitas vezes você, por causa disso, acaba entrando em ressentimento, e a própria palavra ressentimento diz: você não apenas sentiu a dor, o sofrimento, a decepção, na hora, no momento, naquela situação, mas depois você fica carregando o ressentimento, e ressentimento quer dizer sentir de novo, ressentir. E aquilo vai corroendo você. E o que fazer diante dessa situação? E o interessante, que assim como Jesus diz que o Pai é bom e misericordioso, e Ele manda o sol e a chuva para maus e bons, até no Evangelho está maus e bons, não diz bons e maus como nós diríamos, não, diz maus e bons. Nós podemos dizer sem medo que, infelizmente, por causa das burradas que nós fazemos e por causa das coisas das quais nós fomos vítimas, por causa dos erros dos outros, por causa das tolices, das loucuras dos outros, acabam carregando as consequências. Bons e maus. Não são só os bons, mas também não são só os maus que acabam carregando esse sofrimento. E o que fazer então? É fazer aquilo que o Salmo estava nos mostrando e que o refrão nos mostrou: meu filho, minha filha, nesta hora, com coragem, com toda coragem, entrega teu caminho ao Senhor, e o mais Ele o fará. Cante para você poder confirmar isso dentro do seu coração. Entrega. Entrega teu caminho ao Senhor. É isso que você precisa fazer. E o mais Ele fará. Vocês cantando: entrega teu caminho ao Senhor. Todos nós, entrega teu caminho. Grande verdade, Ele sabe como curar as suas feridas, Ele sabe como tratar as marcas que ficaram em você, Ele sabe como tratar o sofrimento, o peso enorme que você está carregando. Você sabe muito bem que Jesus disse: vinde a mim vós todos que estáis sobrecarregados debaixo do fardo, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e não o jugo do mundo, e não o jugo do tentador que fez com que tudo isso acontecesse na sua vida. Veja bem, até muitas vezes você se revoltou contra Deus por causa daquele sofrimento, por causa daquelas consequências que você acabou carregando pela vida fora, pela doença, pela morte que aconteceu por um parente, por um ente querido, por um filho. Talvez você culpe Deus por causa do seu filho que foi para as drogas, ou sua filha que foi para uma vida prostituída. Como nós fazemos muito facilmente tudo isso? Não, Deus não é o autor de nada disso. Você sabe que, em primeiro lugar, é consequência dos nossos erros, dos nossos pecados, dos nossos desmandos, e é justamente consequência daquele que é o autor do pecado, daquele que fustiga a gente para o pecado, aquele que atrai e seduz a gente para o pecado, que joga a gente sem dó nem piedade para o pecado, para o vício. E Jesus então está gritando hoje para cada um de nós: vinde a mim vós todos que estáis sobrecarregados debaixo do fardo, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Sofrimentos ainda haverão, provavelmente haverão, porque consequência é consequência. Mas o Senhor saberá como tratar o seu sofrimento, como tratar a sua dor, como acabar com a sua revolta, como acabar com o seu ressentimento, a sua mágoa, a sua decepção. E muitas vezes o Senhor vai curar você do seu sofrimento, nas consequências dos desmandos que você cometeu, e vai curar você das consequências daquelas coisas das quais você foi vítima, e quem sabe um pouco mais ou um pouco menos culpado. Mas o Senhor vai curar, o Senhor vai dar um jeito, o Senhor vai abrir caminhos novos. Mas só que é preciso entregar os nossos caminhos ao Senhor. Diga já comigo: Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, Jesus meu Salvador, Jesus meu Salvador, eu te entrego os meus caminhos, eu te entrego os meus caminhos, principalmente os meus caminhos errados, as loucuras que eu cometi. Eu entrego-me, Senhor, inteiramente nas tuas mãos. Te pertenço. A minha vida te pertence. Nem meus pecados mais me pertencem. Sim, nem mais os meus pecados me pertencem. Porque eu entrego ao Senhor, porque eu entrego ao Senhor, para que o Senhor cuide dos meus pecados, para que o Senhor cuide dos meus pecados, das minhas tolices, das minhas loucuras, dos meus desmandos. O Senhor é capaz de me perdoar na tua, na sua misericórdia. O Senhor é capaz de me perdoar na sua misericórdia. E me perdoa, muito obrigado. Me perdoa, muito obrigado. Mas eu preciso, Senhor, e hoje eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Repete apenas: hoje eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Hoje eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu entrego o meu, faz o gesto, eu entrego o meu passado nas tuas mãos. Eu entrego o meu passado nas tuas mãos. Faz o gesto, eu entrego as minhas loucuras nas tuas mãos. Com todas as suas consequências. Com todas as suas consequências. Senhor, eu não vou carregar mais. Senhor, eu não vou carregar mais. O fardo pesado que eu carregava. O fardo pesado que eu carregava. Mas eu vou tomar sobre mim. Mas eu vou tomar sobre mim. O seu jugo. O seu jugo. Porque o Senhor é manso e humilde de coração. Porque o Senhor é manso e humilde de coração. É o seu jugo que eu quero tomar sobre mim. É o seu jugo que eu quero tomar sobre mim. E o Senhor vai ser manso. O Senhor vai ser manso. Humilde. Humilde. Misericordioso. Misericordioso. Compassivo para comigo. Compassivo para comigo. Por isso eu entrego os meus caminhos nas tuas mãos. Por isso eu entrego os meus caminhos nas tuas mãos. Canta para valer isso. Vamos cantar na primeira pessoa. Entrego os meus caminhos, o meu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Amém. Entrego o meu caminho ao Senhor. Sim, eu entrego o meu caminho ao Senhor. Os homens aqui, os homens aí, entrego. Entrego meu caminho ao Senhor. É isso, homens, entrego o meu caminho ao Senhor. O mais Ele fará, Ele sabe como tratar a minha chaga, as mulheres aqui e aí. É isso, mulher. Ele sabe como tratar as suas chagas, as suas feridas. Homens e mulheres todos juntos, e você também na sua casa. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa ser uma pessoa cheia, plena do Espírito Santo. Aquilo que a Bíblia, a nossa Bíblia, traduz por ser cheio do Espírito Santo, cheio, então é uma palavra muito comum. Até a criança diz, né, quando ela come bastante, eu estou cheio. Mas só que no grego, que é a língua original, esse cheio é pleros, que é uma palavra bonita. Não é o cheio quando você comeu bastante, quando você não aguenta mais a chateação e você diz, eu estou cheio. Até você diz, eu estou com aquele negócio cheio. Não é isso. Pleros indica plenitude, ser tomado totalmente de algo que realmente nos envolve, nos beneficia, nos levanta, nos leva para frente. Você precisa ser uma pessoa, deixa eu usar então, pleros do Espírito Santo. Temos que falar em português, né? Cheio do Espírito Santo, pleno do Espírito Santo, que está mais próximo. E aí caímos no tema desse nosso retiro. Durante os dias de carnaval, eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição de minhas mãos. Eu te exorto a reinflamar o carisma de Deus que está em ti e que recebeste pela imposição das minhas mãos. E agora preste atenção, é segunda carta a Timóteo, capítulo 1. Eu vou entrar no versículo 7, 1 Timóteo 1, 7. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez. E timidez quer dizer medo. Muita gente tem medo da dor, do sofrimento. Deus não nos deu um espírito de timidez, de medo, mas de fortaleza, de amor, de sabedoria. Deus não nos deu um espírito de covardia, não. De fugir do sofrimento, de negar o sofrimento, de se revoltar contra o sofrimento, não. Deus nos deu, preste atenção, um espírito de fortaleza, e fortaleza vem de forte. E a qualidade daquilo que é forte, Deus nos deu um espírito, o Espírito Santo, de fortaleza, de amor e de sabedoria. Sofre comigo por causa do Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Meus irmãos, é isso. Você precisa ser cheio do Espírito Santo, porque agora preste bem atenção. A solução não é negar o sofrimento, não é fugir do sofrimento, não é se revoltar contra o sofrimento, mas é enfrentar o sofrimento. Eu até diria mais, afrontar o sofrimento. Claro, a gente só pode fazer isso com o poder de Deus, com o poder do Espírito. É como uma onda forte do mar. Quem está acostumado com o mar? Aqueles que têm aquelas pranchas, fazem o que mesmo no mar? Surfistas. Os surfistas sabem como enfrentar uma onda alta, forte. A gente se quebra numa onda assim, o surfista não, porque ele está primeiro na prancha e segundo ele está treinado. É assim, nós temos que afrontar o sofrimento e não fugir dele, e muito menos sermos quebrados pelo sofrimento e superar. Repete comigo, superar. Faz o gesto, superar. Outra vez, superar. Eu quero superar. Diga comigo, eu quero. Eu quero superar. Eu preciso superar. Diga, eu preciso. Eu preciso superar. Meus irmãos, é isto. O mundo de hoje foi nos acostumando a viver no mole e a não suportar dor. Tomou aquele negócio, a dor sumiu. A gente está acostumado com isso. E a gente gosta de sombra, água fresca, rotina larga. Mas só que a vida não é assim. Depois que o pecado entrou no mundo, e porque nós queremos chegar à meta, que é Deus, que é o céu, e porque nós queremos chegar à meta, que é a santidade, porque nós não queremos ser arrastados pela correnteza suja do mundo e do pecado, nós precisamos aprender. E se nós, infelizmente, não aprendemos, nós temos que treinar, treinar, treinar. Temos que ser adestrados pelo Espírito Santo a afrontar o sofrimento e superar o sofrimento. Diga comigo, eu quero e preciso afrontar o sofrimento. Faz o gesto, é como um murro, afrontar o sofrimento. Superar o sofrimento. É isso que eu preciso e eu quero. Diga, é isso que eu preciso e eu quero. É isso que eu preciso e eu quero. Mas isso nós só podemos com o Espírito Santo. Só se estivermos pleros, plenos, cada vez mais cheios. É como aquele pneu, até duro, de tão cheio que ele está. E permanecer pleros do Espírito Santo, porque a vida vai nos afrouxando e vai fazendo com que o ar vá saindo e vai vazando. Nós temos que continuamente ir nos retomando, retomando, nos enchendo de novo, nos plenificando do Espírito, porque do contrário somos vítimas. E o Senhor quer dar um sentido ao nosso sofrimento. Hoje eu lhe digo, seja qual for o seu sofrimento, não perca migalha alguma do seu sofrimento. Não perca. Porque, meus irmãos, não é que nós sejamos masoquistas e queiramos sofrer. Não, como eu expliquei, a vida mesma acarreta sofrimentos, dos quais muitas vezes nós não somos culpados. Aconteceu. Não perca sofrimento. Não expande sofrimento. Pelo contrário, como nós cantamos, entrega teu caminho ao Senhor. Ou até como eles cantaram e eu gostei, entrego meu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Entregue o seu caminho, agora o seu caminho de dor, de sofrimento, os sofrimentos que você acaba tendo que carregar, mas carregue com Jesus. Até interessante que Jesus diz: tomai sobre mim o meu jugo. O meu jugo. Você sabe que jugo é aquele instrumento de madeira feito para colocar no pescoço dos bois. Então, um boi de um lado, outro boi do outro, põe o jugo ou a canga. Em português existe duas palavras: jugo, que vem do latim, e ganga, que vem do africano, mas é a mesma coisa. Canga e jugo são a mesma palavra. Então, com aquela canga ou com aquele jugo no pescoço, na nuca, os dois bois são obrigados a caminhar em parelha. Com quem você vai caminhar? Quem é que, sobre quem você vai colocar o seu jugo? No seu pescoço, no pescoço de quem? Obrigado, porque você entendeu. Mas veja bem, muitos de nós, infelizmente, durante muito tempo, não estivemos com o jugo naquele no qual devíamos estar. Mas nós estávamos com o nosso jugo de sofrimento no pescoço do demônio, do diabo. E carregávamos o sofrimento que ele mesmo acarreta, do jeitinho que ele gosta, reclamando, se revoltando, culpando a Deus, se decepcionando com as pessoas, com ódio, com rancor, com ressentimento, com mágoa, com vingança, jogando a culpa em todo mundo e principalmente nos revoltando com Deus, às vezes blasfemando contra Deus. E era desse jeitinho que o diabo queria que você caminhasse, em parelha com ele. Verdade ou não é? Talvez, quem sabe, até ontem. Quem sabe, talvez agora, até hoje cedo, ou até agora há pouco, você estava andando por causa dos seus sofrimentos, por causa das dores todas, por causa das consequências que se acarretaram na sua vida. Você, primeiro, tinha que carregar esse sofrimento, não tinha como, só que você, inclusive, carregava em parelha com o diabo, fazendo do jeitinho que o diabo queria. E veja, infalivelmente, onde é que ele ia levar você com seu sofrimento? Para o sofrimento dele, que não tem fim, e é o extremo sofrimento. É isso que você quer? Responda, é isso que você quer? É isso que você quer? Então, diga comigo: chega! Basta! Eu não vou mais carregar o meu jugo em parelha com o diabo, do jeitinho que ele gosta. Não, nunca mais. Chega. Basta. Eu vou seguir o mandamento de Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo. Porque eu sou manso e humilde de coração. E alcançareis o repouso para as vossas almas. Você entendeu? Diga comigo. Então aplauda. Aplauda. Diga comigo, Jesus. Eu hoje assumo o seu jugo. E eu quero caminhar em parelha com o Senhor. Não quero nunca mais andar em parelha com o outro. Perdoa-me, Senhor, pelos tempos da minha ignorância. Perdoa-me, Senhor. Eu quero caminhar lado a lado com o Senhor, com o seu jugo, com a sua canga. Porque o Senhor é manso e humilde de coração. E eu encontrarei repouso para a minha alma. E eu encontrarei repouso para a minha alma. É isso que eu preciso. E é por isso que agora, Senhor, que eu estou pedindo, dá-me o Espírito Santo. Agora repete tudo. Senhor, eu estou seguindo o seu mandamento. Vinde a mim vós todos que estáis sobrecarregados sob o fardo, e eu vos aliviarei. Isso é verdade, Senhor. E eu vou perceber o alívio. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendei de mim. Porque eu sou manso e humilde de coração. E achareis o repouso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave. E o meu peso é leve. Vocês já estavam começando uma canção. É por ela mesmo. Deus te abençoe. Vamos lá, vai ficando em pé. Você só vai fazer isso, meu irmão. O segredo é superar. Diga comigo, o segredo é superar. O segredo é superar. Eu vou enfrentar o sofrimento. Vou enfrentar o sofrimento. Com Jesus. Com Jesus. Afrontar o sofrimento. Afrontar o sofrimento. Com Jesus. Com Jesus. Porque o segredo. Porque é superar o sofrimento com Jesus. É superar o sofrimento. Eu vou superar. Eu vou superar. Erguendo bem alto os nossos braços, clamando aquele que nos dá a força para superarmos. O Espírito Santo. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito Santo. Manda teu fogo. Teu poder, vem Espírito, vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, manda teu fogo, dá. Pode ser com mais força, com mais confiança, vem. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, manda teu fogo. Teu poder vem, Espírito. Vem, Espírito Santo. És a luz infinita. És a luz infinita. Tua glória sublime. Tua glória sublime. Nos envias do céu. Nos envias do céu. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito. Espírito Santo, manda, manda teu fogo, dá-nos. Você cantando com força, pedindo: vem. Aberto de Jesus na cruz, Venha sobre nós o sangue e a água, Redentor, nos lavar de todo mal, de todo pecado. Amém. Amém. Amém.